A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Estávamos então nos anos 80 e as coisas andavam realmente muito mal, porque havia uma falta de grana para comprar uma bola nova, as calças estavam acumulando remendos e a expressão de pavor dos nossos pais aumentava a cada vez que o ministro da Economia, ou era ministro da Fazenda na época, acho que se chamava ministro da Fazenda, né? Estamos falando de começo dos anos 80? Isso, é. Carlos Viacava? Carlos Viacava, uhum. Exatamente, cara. E toda vez que ele se pronunciava na TV ali, o meu pai soltava uma lágrima e era... E olha que homem não chorava naquela época, hein? Chorava de fome, meu amigo. Era uma época muito dura para nós brasileiros e como a onda de falta de esperança ali, o espírito de vira-lata foi nos acompanhando por muito tempo e nos fazia sentir como verdadeiros merdas perante a comunidade internacional. Então, para dar um certo conforto às nossas almas, a gente buscava ali um consolo qualquer em coisas que pudesse valorizar ali o povo brasileiro. E esse alento, obviamente, podia vir do futebol, ou em algum concurso de Miss Universo, ou seja, qualquer universo de besteira dessa aí que pudesse agregar um valor ali a um brasileiro fudido, a gente acreditava. E foi no meio desse sentimento de derrota que despontava ali naquela época uma empresa que nos deu um sopro de esperança que pudéssemos sair da condição de mendigos do mundo e se destacar em um cenário grandioso, que era o cenário automobilístico. E olha que eu não estou falando da Popper Sucker, a equipe dos Fittipaldi, né, que eu achava que poderia concorrer com a Ferrari em algum momento. Mas eu tô falando da única fábrica de veículos 100% nacional. Pessoal, a Gurgel. O primeiro automóvel 100% brasileiro. Um carro de design avançado, capaz de fazer até 25 km por litro. Seu revolucionário motor é único no mundo. Não possui correias nem distribuidor. E seu sistema de ignição é comandado por microprocessador eletrônico. Adquirindo... Vou dar aqui, Alexandre, uma breve pincelada na história da empresa, que começou ali no final da década de 60, construindo mini carros para criança. E eram uns mini carros bacanas. Tipo Fabinha? Conversíveis, assim, muito bem feito, cara. Era bacana pra caramba. Não que eu tenha visto, que eu nasci nos anos 70. Na internet tem fotos, é bem legal. Então, aí, já nos anos 70, eles começaram a fabricar carros off-road aqui na capital paulista, e entraram com tudo no mercado nacional ali nos anos 80, já com a sua fábrica em Rio Claro, no interior de São Paulo. Naquela década, eles produziam milhares de carros em série, que eram distribuídos em todo o Brasil e exportavam também para 40 países. Durante boa parte do trajeto da Gurgel, Alexandre, os carros que tinham um perfil fora de estrada para atender às péssimas condições das vias do país... eram feitos com mecânica Volkswagen, sim, né, motor ali de Fusca Brasília, e carroceria de fibra de vidro. Exatamente. Outro material inovador que a Gurgel ali implantou no mercado foi o plastil, que era uma liga de aço e plástico que unia resistência e elasticidade, e eram ali utilizados no modelo X12, no Gurgel Carajás, no X15, apelidado de Formigão, lembra? Formigão. Formigão era feio como a fome. Já no final dos anos 80, a fábrica começou a produzir carros 100% nacionais, Alexandre. Motor e tudo, né? Motor e tudo, BR-800, também teve Gurgel Mini e tal. Inclusive, a Gurgel teve ali em seu currículo até um carro elétrico. Carro elétrico? Tá, ele foi prototipado ali no começo dos anos 80. Eu acho que não chegou a ser comercializado, mas era o Itaipu. Verdade, me lembro desse nome de carro. Agora, engraçado, havia umas teorias da conspiração, né? De que o Gurgel jamais, além de virar nome de avenida, ele jamais... Amaral Gurgel. Amaral Gurgel, avenida essa cheia de travecos. É. Aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que fizeram de propósito, que a teoria da conspiração foi assim, então vai virar nome de rua de traveco. Porque falavam que ele queria confrontar... Obviamente, você quer confrontar o mundo, né? E empresas mega gigantes, assim. E que você, ali, um brasileirinho, tentar bater de frente com esses caras, realmente a tendência é de que você vá pro vinagre, como de fato aconteceu com a Gurgel. Agora, você falou de um carro, o BR-800, e eu me lembro de uma história que Você comeu alguém no Berks? Não. Você sempre come alguém. Não. Final das histórias. Nunca tive oportunidade. Mas tinha um brother meu, era Eduardo alguma coisa, eu nunca vou lembrar o sobrenome dele. Porque nessa época a gente tinha 18 anos, eu tinha 18 anos e um Fusca. Ele tinha 18 anos e tinha acabado de ganhar zerado um BR-800. Sério? E esse cara, ele morava tipo no Centrão e tal, mas a família dele tinha um sítio. Era o filho do Atim, do Espirro? Não. Esse é outro. Não, esse é outro cara. É. Então, às sextas-feiras, a gente saía da escola e ele pegava aquele BR-800 e vinha pra cá. Toda sexta-feira, eu não ia de caranga pra escola. Ia de BR-800. Não ia trampar, né? Porque do trampo eu ia pra escola. Então, nas sextas-feiras, eu ia de busão pra voltar de BR-800 com ele, que ele me deixava sempre na porta de casa. E era muito escroto, né? Aquele carro todo duro e tal, assim, né? Que era, realmente era um carro muito estranho. Mas era bacana porque todo mundo ficava olhando pra você, assim. É como se eu estivesse dirigindo hoje um Camaro amarelo, né? E já me deixou dirigir algumas vezes e tal. E eu achava que essa porcaria pode capotar a qualquer momento, né, cara? Não me parecia um carro muito estável. E uma bela sexta-feira, eu acho que eu não fui pra escola e acabei não voltando, obviamente, com o Eduardo. E na segunda-feira, na escola, todo mundo falou, cara, ficou sabendo o que aconteceu com o Eduardo? Eu falei, não, ele capotou o carro, tá destruído. O cara ou o carro? O carro, o Eduardo e o seu BR-800. Ele capotou o carro, cara, e ele se destruiu inteiro. E você não tava dentro? Eu não tava dentro. E foi bem no caminho que a gente tava, assim, cara. Que merda. E depois, tipo, 2 semanas, ele ainda apareceu cheio de cicatrizes e braço quebrado. E mais o, na escola. E o BR já tinha ido pro... E ele falou que a culpa era minha. Ele falou, cara, eu dormia na porra do volante. Se você tivesse comigo, eu não tinha dormido. Eu pensei que você servia de lastro, saca? O carro não ia tombar. Mas não duvide disso. Não duvide disso, porque realmente era um carro muito instável. Ele deveria andar com um saco de cimento no seu banco, quando você não tivesse ali. É. Eu me lembro também de um BR-800 que um amigo meu tinha. Uma vez a gente foi numa festa, aí todo mundo tomou tubaína além do que podia, tava todo mundo enlouquecido e tal, muita gente sem carona. A gente achou que era uma excelente ideia ir 8 pessoas dentro de um BR-800. Porque BR-800, pra quem não conheceu, é como se fosse uma mobilete dos carros. O né, motor cara? Era 0.8 cilindradas. Cara, o carro foi até de porta aberta, porque não cabia. Tinha a bunda pra fora. Foi um rabo de fora. É. Depois daquele dia, ele ficou soltando uma fumaça branca pelo escapamento. Parecia um conclave. Cara, que acompanhou ele até o dia que teve uma enchente, a enxurrada levou. Levou de vez. Levou de vez. Na verdade, acabou, assim como meu amigo Eduardo, quem perdeu o Gurgel nessa época aí, na verdade, se deu mais bem do que mal. Eu me lembro que na faculdade, eu tinha uma professora... A professora era esquisita. É. Ela tinha um Gurgel, um X12, mas aí até eu me lembro. Ô, Walter, você fez faculdade de design. Exato. E uma professora de design tinha um Gurgel. Tinha um Gurgel. E contraponto, hein, cara? Era um X12, zoado, velho e tal. Era cinza. Aí eu teve um dia, ela falou assim pra mim, eu troquei de carro, vai lá ver. Aí eu fui lá, era um X12, só que de outra cor. Mas o que mais marcava nessa professora não era o carro. Ela tinha um sovaco peludo. Putz, cara, parecia assim também, cara. Parecia duas... saca aquele pincel de fazer barba? Que você dá? Parecia que saía um pincel de fazer não barba. Não é professora de história ou geografia? Porque isso era comum em professores de história ou geografia. Não, eu acho que é de história da arte mesmo. Ah, então faz sentido. Aula. Faz sentido. Não me lembro. Algo assim. O ouvinte Pedro Barbirotto, que é de Vitória, no Espírito Santo. Barbirotto foi o nome de um... Goleiro. Um sobrenome de um goleiro, né? Foi. São Paulo? Acho que era goleiro. Eu acho que jogava no seu time. No Palmeiras, não. Barbirotto, não. Talvez seja parente do Pedro. Ô Pedro Barbirotto, diga-nos onde está o seu tio. Então, ele falou que por volta de 1995 estava duro, mas resolveu passar um feriado em Maromba, que fica no circuito carioca, mineiro ali da maconha. Sabe onde é que é, né, Walter? Cara, eu sei. Eu gosto de ir pra Visconde de Mauá, que fica um pouco antes de Maromba. Aí só fico vendo de longe. Né? Aí ele fala assim. Fui com uma menina e lá, depois de fumar alguns baseados, resolvemos alugar de um cara um Gurgel X12. Aí, Walter, acho que era da sua professora. Professora do sovaco peludo. Para irmos até uma cachoeira. Só que no meio do caminho, eu não tinha muita perícia naquela estrada toda fodida, cheia de abismos. A estrada é uma bosta mesmo. Eu não lembro de ter passado por lá, não. É um lixo. Ele fala assim, acabei caindo em uma ribanceira, destruindo todo o carro. Mas ele fala se ele se machucou? Continua aqui, ó. Eu que tinha a intenção de ficar apenas 4 dias, acabei ficando 3 meses trabalhando em um sítio, limpando a merda dos porcos e cabritos para pagar o carro. Foram meses de sofrimento, pois, sob a ameaça de morte do dono do gurgel, eu tinha que trabalhar como escravo. E o pior, ele acabou ficando com a minha namorada. E à noite, enquanto eu dormia no quintal, dentro da minha barraca, eu ouvia ruivos de prazer da minha ex que transava compulsivamente com o dono do gurgel. Pode ser verdade. Babiroto, é a típica história que é boa pra você contar com um monte de gente bebendo, mas tem que ter uma mulher do lado da hora, assim, né, cara, pra falar, hoje eu tô bem, né, cara? Porque se tiver sozinho, merece um tapa. Acho que todo mundo sabe que o Amaral Gurgel, fundador e líder da empresa, era um cara muito nacionalista, né? E quando ele começou a exportar os carros, ele dizia que a montadora não era multinacional, e sim muito nacional. Ah, eu lembro desse termo, muito nacional. Ele tinha outro também, que ele cunhou, quando ele abriu o capital da Gurgel, que ele tinha que vender as ações, ele falava assim... Se o Henry Ford, há 80 anos atrás, oferecesse para você ser sócio da Ford, você não compraria? Então, o Amaral Gurgel era opositor ao Proálcool, pois ele dizia que as terras brasileiras tinham que produzir alimentos para as pessoas e não comida para os carros. Baseado nisso, Alexandre, a ouvinte Nilceia Arantes disse que a família do ex-marido dela... Ela abre aspas para falar do ex-marido. Um bosta, broxa, vagabundo que vivia nas tetas da família. A família do marido dela eram todos milionários usineiros de cana-de-açúcar e nutriam um ódio incontrolável pelo Amaral Gurgel e chegaram até a quebrar uma TV com uma garrafa de uísque. É quando o Gurgel participou no centro do Roda Viva, sendo entrevistado. Olha, porra. O Gurgel aí deveria apoiar o álcool, né, cara? Porque também sempre foi um produto multinacional, né? Ele produzia, os carros deles saíam álcool também. Na época não tinha flex, né? Álcool, diesel e gasolina. Mas... Bem, lembrando a todos que dê um curtir na página do Agente em 86 no Facebook. Tem o nosso e-mail aberto para você mandar aí sugestões, críticas, ideias de temas bacanas, de memorabilias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90. É o falecom@agente86.com.br. Toda segunda e quinta-feira nós temos lá um episódio novo. E quem deu a dica deste aí, falando sobre o Gurgel, foi ninguém mais, ninguém menos que o Pedro Barbirotto. Ô Walter, o Pedro pediu para a gente não zoar muito ali os carros da marca, pois apesar de admitir que eles eram muito feios, ele era apaixonado por eles, e ele tem um Carajás e um X15. O X15 é o formigão. X15 é o formigão. Cara, mas ele conseguiu superar o trauma da depois mulher. Depois de tudo aquilo, cara. Então, ele conta que começou a se interessar pelos gurgéis quando assistiu o filme Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Você lembra disso, cara? É mesmo, e tinha um X12. Era uma paródia do Star Wars. Isso. Uma paródia feita com o cu. É. Porque era uma bosta impressionante. E o Didi, ele tinha um X12. Agora eu vou bater aqui na mesa. Walter Rezende, qual era o nome de batismo do carro do Didi que eu me lembro, cara? Você tem que se lembrar. Menor 5 segundos. Duda. O X15 acho que chorou no final, porque sempre no final ou a cabeça de cavalo chorava. Verdade. Alguma merda dava. Olha só, curioso, não tem como não achar engraçado a história que eu vou contar aqui agora, mesmo pelo fato de envolver a morte do pai da ouvinte que enviou a história. Ok, eu vou contar porque ela fala que foi tudo superado. Ele deixou muito dinheiro. Não, ele não deixou. Não deixou, que você vai descobrir. Então, antes da falência da Gurgel Motores, a empresa quase abriu uma fábrica lá no Ceará. E a nossa ouvinte Fabiana Ferreira, de Fortaleza, nos contou que o pai dela, assim que soube da notícia, abandonou o trabalho, que já não era muito honesto de apontador de jogo do bicho. E disse que dali em diante só iria trabalhar na Gurgel e não aceitava nenhuma outra oferta de emprego. Pois bem, a Gurgel faliu, nunca foi para o Nordeste e o meu pai só deixou de ser desempregado em 2001, quando morreu detestando qualquer tipo de trabalho.